A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Aqui se fala, projeto número 1675, do edital Decentra de 2021. Oi, esse é mais um episódio da Pai Bola. Nós somos uma agência de histórias colaborativa e comunitária da periferia de Belo Horizonte. Estamos na Vila Semig, no Barreiro de Cima. E é a partir daqui que contaremos nossas histórias. A periferia nunca se calou. O que falta é a escuta. E é isso que a Pai Bola vem trazer. Porque escutar transforma. Eu apanhei tanto que eu brincava de boneca. Sim. Que meu pai não aceitava, eu tinha 5, 6 anos, tinha vez que eu estava abraçado com a boneca, porque aquele momento eu era criança, mas como eu queria estar ali, eu queria aquilo ali. Eu mesmo nunca tinha visto um afeminado na minha frente. Quando eu vi a primeira vez foi aqui no Conjunto Esperança, eu já estava com 14 anos. E eu apanhei dos 5 até o meu pai sair de casa. Enquanto ele morava com a gente, minha avó, quando ela era viva, minha avó sabia o horário que ele chegava e ela sabia, minha avó sempre jogava diferente. Minha avó tinha boneca de louça, eu subia na cama dela, eu brincava com as bonecas dela, eu amava aquilo. A cena que eu tenho da minha infância é eu em cima da casa da minha avó, aquele monte de boneca com as cabeças de louça, era muito lindo aquele negócio. Então minha avó sabia que estava chegando, ela falou: desce da cama, vem pra cá. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia, eu não tinha noção do porquê que eu apanhava. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Olha, meu nome é Alexandra Paulino, tenho 43 anos, nasci em Belo Horizonte, cresci no Morro das Pedras. Quando teve os acidentes lá da Boca do Lixo, a gente foi transferido. Aí vai fazer 35 anos já, né, Conjunto Esperança. Desde lá, casei duas vezes, tenho quatro filhos. Tenho três moças e um rapaz. É mesmo. Já vai para 9 netos e aí vai. Neto a história também. Começa. A que história bacana. Começa assim. Eu nasci. A gente nasce assim. Sim. Muita gente não entende isso, mas a gente nasce gay. Não tem jeito de falar assim: ah, ela optou por ser assim. Não, sim, a gente nasce, nasce assim. Quando eu me tornei mulher, eu me achei no salão de beleza. Eu falei: é aqui que é o meu lugar, é aqui que eu tenho que ficar. Eu tenho que ficar com esse público que é o povo feminino. Sim. Eu me sinto feliz nesse local. Sim. E até hoje, vai fazer 20 anos que eu trabalho com cabelo. Tem muitos anos que a gente está nessa luta aí de cabelo. Essa é a vida da Alessandra hoje. Essa família enorme e a administração desse espaço que é meio boteco, meio salão de cabelo, que se chama Flor do Caribe ou Futuro Bar das Pool. E a história dela tem também uma coisa muito comum no Barreiro. Ela se mudou vindo de uma ocupação. Sim. Eu estava com uns 9 para 10 anos. Isso em qual escola? Isso lá no Morro das Pedras, na escola Nossa Senhora do Belo Ramo. Eu estudei lá. Porque tipo, eu ficava mais junto com as meninas. A merendar, sentava com o meu grupinho de amigas, ficava mais naquele canto ali. E tinha um menino na nossa sala que ele era aquele malvadão, sabe? Sim. A tia que ameaçava, aquela coisa toda. Eu nunca apanhei, porque eu sempre fui alto, magrelo, eu tinha muita força na perna, eu corria muito. E várias vezes ele ameaçava: vou te pegar hoje. E como eu colava com a professora, eu sentava no canto que era mais alto, mas eu sempre falava com ela, despistava alguma coisa e falava: professora, eu tenho que ir embora mais cedo hoje, porque senão eu vou apanhar. E a professora era muito minha amiga na época, ela já percebia a diferença, ela é muito sábia. Não lembro mais o nome da professora, desculpa, mas ela era maravilhosa. Sei que eu sentava no canto para não atrapalhar os outros alunos, que eu era mais alto, então se eu sentasse muito atrás, eu não ouvia por causa da bagunça, né, da turminha do meio ali. Então eu sentava no canto perto da porta. E esse menino, quando ele me ameaçava de bater, porque eu acho que era o dia que ele queria descontar em alguém a raiva da casa dele, ele falava: hoje eu vou te arrebentar. Eu falei: ah, professora, eu tenho que sair mais cedo hoje. E ela já sabia, então ela falava comigo assim: leve isso aqui para mim na secretaria, porque o sinal ia bater entre 1 minuto ou 2, então era o período que eu já estava lá embaixo. Sim. Eu entregava o papel na secretaria, eu dava minha mochila mesmo, corria para casa, chegava primeiro que todo mundo, mas nunca cheguei a apanhar na escola não. Esse começo de história é tão comum para pessoas LGBTQIA+, que quando o Gilson começou a entrevistá-la, já imaginou uma história cheia de dificuldades, uma vida em completa tensão e medo. Mas daí, quando a gente para pra escutar de verdade as pessoas, a gente pode se surpreender. Eu nunca senti preconceito aqui. Nunca passei por preconceito nenhum. Sim. Isso é muito comum na vida do LGBT, sim, a gente sabe, né? De muita história, a gente vê direto relatos de pessoas que foram agredidas por ter nascido diferente, né? Sim. Mas eu, graças a Deus, nunca passei por isso, não. O posto de saúde atende muito bem. Eu, há pouco tempo, usei o CRAS, que eu não tinha nem caso de único, aí eles me explicaram como é que fazia, eu fui lá no CRAS. Então, eu tenho acesso ao serviço público. Para mim, nunca teve nenhuma dificuldade sobre você isso. Você não sentiu nenhum preconceito? Não, nenhum preconceito, nenhuma rejeição. Um preconceito, né, uma pessoa sem te conhecer, te julga muito. Depois que te conhece, realmente sabe quem realmente você é. Se você souber entrar e sair em qualquer lugar, você vai ser muito bem tratado, muito bem recebido. Então, é isso. Eu sempre tive essa educação que eu tive lá para trás da minha mãe e tal. Mas esse preconceito rola, a gente sabe, né? Que, tá transvestido, tá se prostituindo, alguma coisa assim. Sim. Mas isso, naturalmente, eu fui mudando na cabeça de quem me conhece, sabe que é menina, nasceu menina, não tem jeito de ser diferente. Sim, bacana. A relação com os grupos religiosos, por exemplo, porque alguns grupos religiosos têm muita dificuldade, uhum, de relação. Eu não tive nenhum problema com isso, não. Eu nasci num lar cristão, frequentei muitos anos a igreja evangélica, mas hoje em dia eu sou espírita. Eu me achei no espiritismo, eu vi o amor no espiritismo, eu vi a caridade, que muitas das religiões não praticam isso. Sim. Pratica religião, sim, e não amor, não carinho. E isso eu descobri no espiritismo. Eu tenho muito contato com evangélicos, tanto assim, meus vizinhos lá do prédio mesmo, a maioria é evangélico, então não tivemos nenhum atrito assim, não tem esse choque de frente com religião, não. Cada um com a sua, não tem aparecido isso, não. Sim. O respeito que ela tem hoje foi merecido e batalhado. Mas o primeiro desafio já veio de dentro de casa. De 5 anos até os meus 13 anos, eu era muito afeminado. Então eu não me via como menino, eu tenho outros irmãos e eles eram diferentes de mim. E eu apanhava do meu pai nessa época. Porque meu pai era esses, a gente fala malandro, né? De antigamente era um malandro que, do carteado, dos pagodes, dessas coisas. E ele ter um filho gay era o cúmulo pra ele naquela época. A mãe sempre sabe que a gente é diferente. Então, por colocar uma viseira em mim, por tentar me modificar, no caso, que eu tive família para agradar ela, essas coisas. Então, na mente dela, eu tinha que ser o que ela queria e não o que eu sou, né? Então, assim, foi muito difícil, foi complicado demais. Se eu te falar a verdade, eu apaguei isso da mente, porque me fazia muito mal. Eu te falei que eu tive depressão, né? Sim. Então, eu tentei o suicídio. Eu falei, gente, eu não mereço viver porque eu não me encaixo nos padrões. Vários problemas, principalmente com a minha mãe, porque ela não fala, você não é assim, isso aí é coisa da sua cabeça. Então, eu sou doido, eu sou doente, não é possível, porque sim, eu sou o único diferente, somos quatro meninos, ela teve quatro meninos, o único que nasceu com defeito, então era eu. Sim. Na mente dela, eu tinha algum problema psicológico, sim. Então, eu tive depressão no começo, até eu começar a me aceitar, a me olhar no espelho e falar assim, essa pessoa que eu tô vendo não é a pessoa que eu sou, eu vou me tornar a pessoa que eu sou. Sim. A primeira vez que eu me vi maquiada no espelho, eu falei, gente, eu sou assim, essa é a pessoa que nasceu. Eu vivi muitos anos de burca ou num casulo e agora eu vou botar a cara pra fora. E aí foi a primeira vez que eu me vi feliz, foi a primeira vez que eu vi montada ou maquiada. Porque até então, sim, eu não era feliz. Eu, sim, vivi uma vida que não era minha, eu vegetava. Sim. Aí quando eu me vi a primeira vez menina, eu falei, gente, eu sou menina, eu nasci, sim, menina. Eu nasci num corpo errado. Sim. Outro tempo começou pra mim agora. Se acender, a lua vai banhar esse lugar. Eu vou lembrar você. Alessandra sofreu esse preconceito dentro de casa, mas foi de lá que também veio a própria inspiração para correr atrás dos seus sonhos. Todos eles. Minha mãe sempre foi sozinha, então a gente começou a trabalhar muito cedo. Eu e meus irmãos, a gente começou a trabalhar com 14 anos. Então, como a gente começou a trabalhar muito cedo, a gente tem essa percepção, tipo assim, eu pago as minhas contas, eu ajudo dentro de casa, então eu tenho o direito de falar e eu tenho o direito de resposta. E aí sempre, essa foi a educação que minha mãe passou pra gente. Falou assim, se você faz as coisas certas, se não aceita, não abaixa a cabeça pra ninguém. Porque se acontecer na rua, de se apanhar, sempre dentro, você vai chegar em casa e vai apanhar de novo. Então a gente nunca foi de abaixar a cabeça. Então a educação que minha mãe passou pra gente é essa. Se você age corretamente, você tem direitos. Do mesmo jeito que você tem dever, você tem direito. Então, foi a educação. Seu primeiro trabalho fora é o quê? Eu fiz, participei de um projeto da prefeitura, não sei se você já ouviu falar, chamava Proman. E pegava menores de 14 anos. A gente fazia um curso no quartel da Polícia Militar por um mês. E depois eles mandavam para as firmas do governo, tipo CEMIG, Copasa. Essas, aí você fazia um estágio lá dentro, você entrava como estagiário. Eu fiquei na CEMIG aqui do Barreiro, acho que 2 anos. Depois, quando você saía, quando você terminava esse projeto, eles te encaminhavam para a MGS. Pra trabalhar na firma do governo mesmo, já tinha carteira assinada e tudo. Eu fiquei nesse amigo nesse projeto da prefeitura, chamava Proman. E depois, quando eu cansei, eu falei assim: ah, não quero mais, eu me desliguei do projeto antes de eu completar os 18 anos. Que aí fui trabalhar numa padaria como aprendiz e deu certo, gostei. Só que não era o que eu queria, eu me achei no salão de cabelo. Onde era essa padaria? A padaria era lá na Serra, não, Barra de Santa Lúcia. Chama Padaria Lordeiros. Trabalhei lá um bom tempo, aprendi a profissão de padeiro lá. Eu comecei como aprendiz lá, como auxiliar de padeiro, e depois eu assumi a parte da indústria sozinha. Aí eu saí de lá porque eu me acidentei, eu dobrei, tipo assim, eu ficava lá na madrugada, eu trabalhava de noite, plantão da noite, fazendo pão até de manhã cedo. Aí o padeiro da manhã faltou. Eu fui fazer mais uma massa de pão doce, eu dormi, e minha mão entrou pra dentro do cilindro. Nossa. Aí cortou o dedo assim, ó, na hora esmagou os dedos, porque o cilindro tava aberto. Aí esmagou o dedo e eu falei, não vou ficar com você mais não. Aí saí de lá e fiz um curso de sala no... Era até ali no... Gente, como é que chama? Agora esqueci o nome da igreja que tem no Barreiro aqui. São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz. Tinha um lugar ali que a gente fazia curso de cabeleireiro. Fui lá, uma amiga minha que mora aqui, assim, tava fazendo curso lá, fui lá e fiz o curso de cabeleireiro por 6 meses. Era 3 meses teórico e 3 meses prático. Aí fiz o curso lá, gostei muito e já me achei no salão. Quando eu tava, antes de terminar o curso, uma amiga minha falou assim, tem uma amiga minha no Cardoso, tá precisando de profissional. Eu falei, mas eu nem terminei meu curso ainda. Eu ainda tenho medo de pegar na tesoura, eu ainda tenho medo de pegar na secadora. Vai lá, conversa com ela. E eu já tava já, no meio da transição, já tava de cabelo grande, já tava deixando a unha crescer. Minha mãe tava enorme, linda, maravilhosa, que agora nunca mais cresce. Minha ex-patroa que jogou praga em mim. Aí ela falou, como é que você chama? E eu não usava o nome... social ainda. Falei assim, Edinaldo. Ela, nossa, não tem como chamar você de Edinaldo, você é muito feminina e com essa unha desse tamanho. Edinaldo, não, vou te chamar você de Ed. Você vai ser Ed, a partir de hoje você vai trabalhar comigo, nós vamos chamar você de Ed. E todo mundo lá do Cardoso me conhece como Ed. O Ed do salão, eles achavam que o salão era até meu. Falei, não, gente, o dono do salão é Anesita e tal. E aí ficou nisso. Fiquei muitos anos, trabalhei com ela 15 anos. 15 anos? 15 anos no salão com ela. Eu fui pra lá, era bem, bem crua, e ela era corajosa mesmo, porque ela já tinha uma travesti que trabalhava lá, e essa travesti começava, ia pra balada, pra boate, e faltava muito no final de semana. E ela nasceu, você vai ficar a semana toda, e você vai ver o jeito que ele faz, e você vai fazer igual. E ela me jogava mesmo fogo, até que as clientes pegou comigo, e não tinha outra pessoa que podia fazer. Tinha outros profissionais, o salão dela era pequeno, mas tinha 4 profissionais. Aí os filhos das clientes falam assim, mãe, não é ele, é ela, não é Ed. Aí eu falei, então é a Ed, viu, mãe? Aprende. Crianças, porque eu peguei 20 anos, e era engraçado, porque a dona falava assim, tá estragando a cabeça da criança. Eu falei, não tô, não, ela tá certa, é ela mesmo. Sim. Então eu fiquei 15 anos lá no Cardoso. Aí depois desmontei meu salão, e comecei a trabalhar pra mim mesmo. Depois, quando um tempo não deu certo, voltei pra lá de novo, trabalhei ao mesmo tempo com ela. Tem muitos anos que a gente tá nessa luta aí de cabelo. Como chama o bar que você falou? Bar das Pou. Das era Pou? Isso, era Flor do Caribe, agora é das Pou. Como que escreve isso? Pou, Sim Pou. Lembra do Sim Pou do desenho animado? Não, não lembro. vou te mostrar. É mesmo? É do Sim Pou. É um trocadilho, né? Porque sim, o povo gosta de rotular, então eu estou usando a piada deles a meu favor. Sim. Porque quando eu assumi o bar, ele falou assim, agora virou o bar das putas. Entendi. Aí eu falei assim, não, das putas, é das Pou. Vou voltando lá ao conjunto, algum lugar que você gosta, assim, algum bar, algum comércio? Gente, o lugar que eu frequentava muito é onde eu assumi lá agora. Eu só frequentava esse bar lá no conjunto, que era, antigamente era o bar das coleguinhas. Era o bar que eu frequentava. Porque como eu trabalho no salão, então eu saía, chegava muito tarde, tinha vez que chegava em casa já era umas 11 horas. Então você chega sem pique pra sair, tipo assim, ah, eu vou pro centro. E depois não tem ônibus pra voltar. Então era lá que a gente, era um ponto onde a gente se encontrava. E eu chamava lá o bar das coleguinhas. Depois, quando eu fui trabalhar com ela, virou bar Flor do Caribe. E agora vai virar bar das coleguinhas, agora eu assumi. Você trabalhou no bar? Cheguei a trabalhar lá. Quando eu fui montar o meu salão, ela me ofereceu um espaço dentro do bar. Falou assim, ó, tem esse lado aqui, ó. Se você quiser colocar sua cadeira, seu lavatório, você pode trabalhar aqui. Aí nós vamos trabalhar junto. Era um bar com um salão. Tipo assim, a pessoa chegava pra arrumar o cabelo e já ficava no outro, só atravessava do outro lado, assim, já era o bar. Sim. Nós ficamos juntos um bom tempo. Quando eu fechei o salão, ela falou assim, então vem me ajudar aqui no bar, que o movimento tá bacana. Eu fico um certo horário de dia, você pega de noite, eu volto de dia, você volta de noite. Como ela chama? Rose. Rose. Isso, aí fiquei trabalhando com a Rose um ano. A gente ficou junto nesse boteco. Até ela conseguir comprar esse espaço onde é o Flor do Caribe hoje. Porque antes ela pagava aluguel nessa loja que a gente trabalhava. E com esse dinheiro ali de ficar girando noite, ela, muito sábia, conseguiu comprar o espaço dela. Hoje ela tem as lojas dela. Ela é proprietária da onde eu moro hoje, da onde eu trabalho. Eu peguei o ônibus outro dia, vi um comércio bem estruturado. Sim, lá é bem estruturado. Tem vários comércios. Tem um centro comercial igualzinho aqui de cima. Sim. Tem padaria, tem sacolão. Deixa eu ver o que mais que vocês fizeram esse dia. Tem agora lojinha de celular, que vende celular, que conserta celular. É, loja de importados lá tem também. Tem tudo. Vários salões, padaria, beleza, eu vi vários. Tem salão, tem tudo. E agora a gente tem um ônibus grande, né? Porque antes era um micro-ônibus. Sim. E agora eles colocaram o 319 grande, que faz o trajeto circular. Que ele vai daqui na Praça da Febem, vai no conjunto e volta. Sim, sim. Praça do Aquário, me fala dessa praça. Essa praça, ela fica debaixo do Dinorá. Era uma praça comum, que eles tinham feito até aquelas praças de academia, né? E como não deu muito certo, o povo lá do conjunto é meio preguiçoso, eles não gostam muito de malhar. Então retirou todos os aparelhos e fizeram um aquário lá na praça mesmo. Fizeram um aquário, tem peixinho lá dentro. Ah, tem, tem peixe. Eu achava que era só o nome. Não, assim. É uma praça. Tem o aquário. No começo era uma piscininha que eles tinham feito fizeram para as crianças. Só que deu aquele surto de dengue, e aí eles pegaram e colocaram peixinhos, né, para a pessoa pra comer as larvas, né? Aí o pessoal falou, então já que não vai poder deixar a criança aí dentro, vamos colocar um aquário mesmo. Aí colocaram umas... Colocaram carpa, aí esses dias foi limpar, lá matou os peixes tudo, mas só ficou só os cascudos. Aqueles que limpam o comiludo, né? Sim. As outras, os outros peixes morreram tudo, porque eu acho que colocaram cloro na água do aquário. Ah, meu Deus. A água ficou limpinha, mas mataram os peixes. Mas tem uma pracinha mesmo, chama Praça do Aquário, porque tem um aquário no centro da praça. Fala um pouco mais, porque eu conheço bem menos o conjunto. A vila, eu tinha mais intimidade, dei aula na vila. Não, o conjunto é bem estruturado, o Conjunto Esperança ele é bem estruturado, foi muito bem feito ali. No comecinho deu muito trabalho, porque eles fizeram blocos muito próximos um do outro, então ficou muito estreito. Tem alguns blocos lá no quadro 3, é muito estreito, mas é bem estruturado. A gente tem lá comércio, tem praças, a gente tem quadra, campo de futebol, eles deixaram espaço pra lazer, tem bastante coisa lá. E agora a escola, tem o MEI do lado da escola, eles fizeram o MEI, era uma creche no comecinho, se transformaram. A gente tem várias igrejas, vários bares, ela tem um centro comercial como se fosse aqui em cima mesmo, na vila. É bem estruturado. E foi nesse espaço que a Alessandra começou a sua transição. Só que antes disso, de cumprir o seu sonho, ela cumpriu toda a cobrança da mãe, de dar netos a ela e também de ser independente financeiramente. Casei duas vezes, tenho 4 filhos, tenho 3 moças e 1 rapaz. É mesmo? Já vai para 9 netos, e aí vai. Neto a história também? Começa. Que história bacana. Começa assim. E aí, assim começa a minha história. Depois disso, me assumi, mulher trans. Apesar de ter realizado os sonhos da mãe, quando a Alessandra precisou dela, a mãe não deu conta de apoiar a sua transição. Minha mãe sempre me protegia, não, que não sei o que, não sei o que, mas na hora que eu precisava, que eu precisei, minha mãe, tinha uma coisa errada, ela foi a primeira que deu as palavras, não, se você fazer isso, eu prefiro que você morra, você não vai assumir, você não vai fazer. Eu falei, minha filha, eu vou viver a minha vida, se a senhora quiser me perdoar, se a senhora quiser voltar a conversar comigo, a senhora vai voltar, se não, a gente vai, eu vou para um lado, a senhora vai para o outro. E a gente ficou 6 meses sem se falar. 6 meses. 6 meses. Eu não consigo nem esquecer essa data. Foi uma das piores momentos da minha vida, porque eu sempre tive minha mãe como meu exemplo. Minha mãe sempre foi muito guerreira, trabalhadora, cuidou da gente sozinha, porque ela e meu pai se separaram, a gente era criança ainda. E ela falou, se você fizer isso, se você der isso para sua, se você fazer isso com a sua vida, eu não converso mais com você. Eu falei, então, a partir de agora, você não conversa mais comigo, porque eu vou viver a minha vida. Sim. Agora eu tenho 18 anos, eu tenho meu trabalho, eu vou ter a minha casa, estou saindo, estou indo. E como eu comecei a minha transição, eu acho que se incomodou muito a minha ex. Ela falou assim, não quero ficar mais aqui e tal. Vendeu a casa dela e foi embora. E as meninas vêm morar comigo. Quando eu tinha 18 anos, eu abri o verbo com eles, e eles sabiam da minha decisão de, agora eu vou me tornar uma trans. Então elas conviveram comigo no momento da transição, no momento como eu comecei a tomar hormônio, para modificar o corpo, elas acompanhou isso. Sim. Então assim, a cada forma que ia modificando, para elas não era chocante, porque elas estavam perto, elas estavam junto. Então tipo, o primeiro sutiã delas, o meu primeiro sutiã, então para elas não chocou, porque elas conviveram com esse processo da transição. Sim. Então quando eu comecei a hormonar, elas estavam comigo, então não assustaram não, porque a mãe foi embora, não queria ficar perto. Como elas passaram por esse processo, os meus netos passaram por mesmo. Não tem choque, não assusta eles. Eles podem ver uma trans, podem ver uma POC, para eles é tudo normal. Não tem aquela... Porque você passa assim, nossa mãe, olha lá. Não tem isso, os meus netos não são assim. Então assim, acompanhou o processo e conversa com qualquer pessoa. Se tiver as minhas amigas em casa, bate papo como se fosse uma pessoa. Para eles não tem diferença nenhuma. Sim. Se é menino ou se é menino, não interessa. É pessoa normal, é uma pessoa. Os meus netos têm, uma forma que eu eduquei as minhas filhas, elas educaram os filhos, então é super tranquilo isso. Sim. Então, para as minhas filhas foi tranquilo. O meu menino não, o meu menino veio morar comigo, ele estava com 14 anos, porque ele desentendeu com o padrasto, e aí ele já veio adulto já, então foi muito difícil. A aproximação, a chegar nele, eu ter contato com ele, eu já tive uma dificuldade. Mas como as meninas viveu comigo todo o tempo, todo o processo de transição, então não tive dificuldade. Como nenhuma. É o nome do menino? Lucas. Lucas. Isso. Vamos falar um pouco mais disso? Como é que você percebeu? Ele se fechava muito, ele se trancava. Só morava eu e ele. E lá em casa eu sempre tive um espaço que eu atendia cabelo, as clientes. Então chegava a gente lá em casa, quem tá aí na sua casa? Eu falei, meu filho. Deixa eu ver ele. Aí chamava ele, punha a cara na porta assim e fechava a porta de novo. Então, em geral, para a maioria dos filhos, o processo foi tranquilo. Mas no meio disso, ela ainda estava sem falar com a mãe. E quem acolheu a Alessandra? O mesmo pai que ela disse que era malandro e que batia nela. Depois, quando eu fiquei adolescente, quando eu comecei a viver a minha vida, ele foi a pessoa que me deu apoio. Eu saí da casa da minha mãe e fui morar na casa dele. Meu pai me deu apoio nessa. Que bacana. Foi. Ele não chegou a tocar no assunto. Ele não chegou a falar, tipo assim, eu sempre soube que você era gay, por isso que eu te batia. Não, ele não falou isso, não falou nada disso. Simplesmente falou, você precisa de lugar pra ficar, pode ficar aí, tem um quarto vazio aí, você pode dormir, pode ficar aí. Te acolheu, já foi. Não, esse foi a coisa que tirou de mim toda a mágoa da infância, que eu não sabia porque que eu apanhava. Depois de adulto eu fui perceber porque eu apanhava porque eu era diferente. Sim. Mas eu não sabia, de vez que eu tava brincando, pegava uma lata de óleo, embrulhava o pano e fazia como se fosse uma boneca, eu tomava um tapa na orelha e saía rodando, não sabia por que eu apanhei. Sim. Porque ele não chegava a falar. Você ficou quanto tempo lá na casa do seu pai? Com meu pai eu morei 6 meses até eu conhecer essa pessoa, né, que foi meu primeiro relacionamento sério, e a gente foi morar junto. Então eu fiquei 6 meses na casa do meu pai. Foi nesse período que eu não falava com minha mãe, eu me aproximei do meu pai. No caso, ele se aproximou de mim. Como que foi essa convivência? Foi muito estranho de dizer, lembrando agora, foi muito estranho, porque nessa época, quando a gente se descobre, então tudo é novidade, beijar, abraçar, o sexo, fica muito fluente, né? A gente fica muito menininha, muito piranha. E meu pai aceitava os meus namorados da época, no caso, eu estudava à noite, eu estudava no Nalves, e ele, os meninos chegavam lá na porta, ele ficava fazendo sala até eu chegar. Depois que eu chegava, ele saía da sala, ia pro quarto dele e ficava com o namorado lá na sala. Então pra mim foi muito louco. Eu falei assim, gente, com alguma pessoa que passou, que eu passei tudo que eu passei com ele quando eu era criança, você vai a cabeça e como o cara mudou, como é diferente. Ele, assim, o amigo tá te esperando. Eu falei, quem tá me esperando? Chegava na sala, tinha um peguete lá sentado no sofá me esperando. Eu, você é louco, meu pai tá em casa hoje, você vê. Não, seu pai é gente boa, que não sei o que. Eu falei, gente, tem noção de quem é essa pessoa que tá aqui, então. Gente boa ele não era quando eu era criança, né? Sim. Nesse período foi barra, mas com meu pai nesse período, uma parte boa dessa transição minha foi bacana isso, esse aproximamento, essa proximidade com meu pai. E e como é o nome mesmo da sua mãe? Sueli. Sueli. Isso, meu irmão. Como que foi essa volta aos braços da Sueli? Agora, nossa, essa parte é muito boa. Porque, tipo assim, morreu o filho, né, que ela tinha, e ela recebeu uma filha de braços abertos. E assim, é muito louco falar assim, gente, como é que a pessoa a vida inteira me põe uma viseira, me tampa pra mim não ver o que é o mundo, o que é lá fora. Sim. E depois desses 6 meses que a gente ficou sem falar, quando a gente se encontrou, não houve o perdão. Tipo, você me perdoa por ter agido com você dessa forma? Não, apagou tudo o que tinha acontecido e começou a viver tudo de novo. E aí já não era mais o Naldinho, que ela me chamava de Naldinho. E aí falando, minha filha, Alexandra. Ela te chama, sim, de Alexandra? Sim, chama de Alexandra. Que bacana. Tipo, ajuda. Apagou tudo. Na mente dela era... Vamos apagar com uma borracha e vamos começar da agora. E como é a relação dela com o genro? Ela ama todos. Eu acho, eu fico até com ciúme, porque eu acho que ela gosta mais dos meus ex do que de mim. Sim. Porque ela se dá muito bem com meus namorados todos. Sim. O primeiro já era mais velho que eu. Meu primeiro relacionamento sério, ele era bem mais velho que eu. Uns 20 anos. Eu tinha 18, ele tinha quase 40. E ela, tipo, se dava super bem, tanto que no começo, assim, ela não conversava comigo e já tava convidando ele pra almoçar na casa dela. Eu falei, não, como assim, gente? Vamos conversar e vamos voltar aí. E aí começou, a gente voltou a conversar, e a gente começou a viver, e aí ela fala, minha filha. Eu falo, pronto, agora sim, a senhora tá entendendo que eu era filha desde quando era pequena, e a senhora criou como se fosse um menino, porque não dava. E essa transição dela, que ela também viveu uma transição. Ela passou por uma transição. De quem tinha um filho pra quem tem uma filha. Isso. É, que momentos você lembra, assim, de emoção, de perceber que ela estava fazendo a transição dela? Junto? Ai, quando os almoços de família, os encontros, porque a gente nunca foi de se juntar muito, não. Toda vez que juntava os quatro lá de casa, dava briga. Então, no período, quando ela começou a falar assim, vamos fazer um almoço aqui em casa, chamar todo mundo, aí foi que eu comecei a perceber que ela estava... realmente aceitando a situação. Porque toda vez que eu ia na casa dela, eu ia com meu namorado. Então, ela tinha que... Pra me aceitar, ela tinha que aceitar da forma que eu estava vivendo. Então, aí eu tive certeza que ela estava com a cabeça boa. Porque antes ela não falava nem comigo, depois vai aceitar eu como namorado lá, né? Então, assim, nesse momento eu percebi que ela já tinha passado... Houve algum momento tipo que ela chegou a te dar conselhos de mulher pra mulher? Não, eu que dou conselho pra ela, é diferente. É diferente. Minha mãe é muito adolescente, você não tem noção. Os namorados dela é bem mais novo que meu irmão caçula. Então, depois que ela se livrou do meu pai, porque ela foi assim, o amor da vida dela. E tipo assim, ele era muito carrasco, meu pai era abusador mesmo. Quando ela conseguiu se livrar dele, tipo assim, agora eu vou viver minha vida, agora eu não vou mais apanhar dele. Agora eu vou ter outra pessoa do meu lado. Ela só pegou o homem mais novo, então ela nunca pegou. Ela pegava os amigos do meu irmão caçula, ele ficava puto. Ele falou assim, não, mãe, você não pode pegar esse menino, não. Ele é meu amigo, ele estuda comigo na escola. E ela gosta de homem mais novo, então... Ela sempre, os namorados sempre... Eu falei, mãe, tô muito novo, não, você não tá novo demais. Ela falou, não, de velha já basta eu. Você gosta dessa mulher que sua mãe se tornou? Muito, muito. Eu falo que minha mãe é bem louca. Eu, tipo assim, ela não precisa de bebida pra ficar louca, porque ela é louca natural. Então, quando bebe, fica pior. Mas ela se tornou... Ela, tipo assim, minha mãe sofreu muito, tadinha. Sofreu demais. Eu tenho visão sempre dela cuidando da casa. Ela era pai e mãe. Então, o que ela faz, eu falo, tá ótimo, gata, faz mesmo. Meus irmãos têm ciúme. Falo, não, mãe, pelo amor de Deus. Não, gata, faz sim. Vai viver a sua vida, faz. Só não faz bagunça, mas pode brincar, sim. Vai brincar com esses meninos. Sim. Eu que dou conselho pra ela, porque ela nunca foi te falar, vem cá, deixa eu te dar um conselho, deixa eu te explicar. Não. Falou, mãe, pelo amor de Deus. Sua mãe é uma mulher feliz. Hoje sim. Hoje ela é feliz. Já sofreu demais, nossa Deus, tá doido. Sim. Isso é legal porque na sua história você traz uma libertação sua, uhum. Mas há uma libertação da sua mãe também. Sim, ela também. Tipo assim, eu falo assim que a gente passou um dobrado, porque pra entender a cabeça dela, só ouvindo ela falar. Mas ela fala assim, eu não quero que você passe por nada na rua, que não sei o quê, mas isso estava acontecendo da boca dela. O preconceito estava vindo dela. O ódio de um gay, estava vindo dela, não era de outra pessoa da rua. Eu nunca passei por isso na rua, porque eu sou essa pessoa que, aonde eu chegar, eu sei entrar e sei sair. Os outros falam, nossa, engraçado, você não é... Não, gente, tem local e local, gente, não tem que ser o tempo todo escrota. Pra ser gay, você não precisa ser escroto, não, hein? Você pode ser gay fingindo que é uma freira. Ninguém precisa saber o que você faz entre quatro paredes. Porque tem a nova geração que é escandalosa, escrachada, não é, isso é desnecessário. Eu acho que você pode ser puta, vai ser por dentro da sua casa. Não precisa fazer, não precisa andar pelado no meio da rua para os outros para chamar atenção. A gente já chama atenção de sair na rua. A gente é diferente. O diferente já chama atenção. Então você não precisa fazer isso. Então é assim que eu penso, é assim que eu, a forma que eu ajo é dessa forma. Então não precisa, a gente tem que ser natural. Não precisa forçar demais que fica feio. Dos meus filhos teve bullying da parte dos coleguinhas, porque eu já estava trans, eu já tinha me transformado, já estava hormonando, estava tomando hormônio, já tinha peito, já estava usando cabelo grande. Então os meninos zoavam muito, faziam muita piadinha com as meninas. A minha filha, a Joyce, ela sempre foi um pouquinho mais terrível, ela parecia um menino na época. Então os outros falavam qualquer coisa com ela, ela revidava, mas com soco, ela não devolvia com palavras. Sim. Sempre eu tinha, era chamada na escola por isso. Toda vez que alguém fizesse uma piada sobre, ah, não sei o que, seu pai, ah, não sei o que, ela sempre ia lá e dava um murro no menino. Sim. Então eu tinha que ir na escola. Eu ia na escola por causa dela. Ai, a Joyce era terrível, mas depois que ela foi crescendo mais, a gente sempre vai conversar de vez em quando, até em casa todo mundo, vou fazer um almoço e tal. Aí o assunto surge, a gente vai conversar sobre o assunto e ela fala: ah, mas fulano de tal ficava me zoando por causa do doce, e eu batia nele. Eu falei: o que você não falou que estava batendo por causa disso? Que eu iria menos na escola, ou então eu ia com a roupa mais comportada. Sim. Porque na minha cabeça eu era uma mocinha piriguete, então era de shortinho, uma roupinha que mostrasse mais a forma do corpo. Então isso incomodava os outros alunos dela. Os outros, assim, era motivo de fazer piada, né? Fazer bullying com ela, e ela batia nos meninos. Tanto que hoje você vê como é que a cabeça do povo muda, né? Naquele período, na época dela, tinha muito isso, bullying, piadinha, zoeirinha. Ah lá, seu pai, ah, não sei o que, seu pai, ah lá, sabe? Essas brincadeiras de mau gosto, né? Que a gente hoje sabe que é bullying. E na época, agora os meus netos, eu levo eles na escola. Você não escuta mais piadinha, não tem mais isso. Porque a cabeça mudou. Mudou. Né? O ensino mudou. Então, assim, isso é muito bom da gente ver isso hoje em dia. Porque na época dela, que ela estudava, tinha muito isso. E o professor não falava nada, não fazia nada. Pra eles, sim, era problema de portão pra fora, resolve, né? Sim. E ela não tinha muita paciência, não. Tipo, da frente do professor ou não, ela batia nos meninos. Mais recente, eu tenho notado uma coisa, as gírias, né, das crianças, vai mudando, dos jovens, né? E uma gíria recente é todo mundo é viado, né? Isso. Ou viado. Verdade. Foi... Então acabou isso. Eu achei ficou, isso ficou tão bacana. Bom. Isso ficou tão bom que hoje não tem mais um viado. O mundo é todo gay. Mundo todo é viado. É verdade. Isso é verdade. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Eu achei muito legal que você topou no ato, né? Não. Fazer a gravação. Sim. E como sua família recebeu a notícia? Não, eu falei que ia fazer, né, um podcast, onde a gente vou gravar um podcast, vou falar um pouco da gente. Ah, bacana, manda o link se for ao vivo, eu quero ver, quero ouvir. E todo mundo, a minha família hoje em dia é perfeita, eu tenho tudo que eu quero ali juntinho comigo. Tanto que a gente fez até um grupo e elas mandando mensagem aqui, curiosíssimas, saber o que nós estávamos, a gente ia conversar. Mas depois, se quiser conversar com elas também, tem o maior prazer de estar falando com vocês aí também. Tem algum recado aí sobre a gravação que eles deixaram? Aqui, olha. Olha, vai ser ao vivo? Quero assistir. Eita, tá ficando famosa! Isso aqui quem mandou foi a Keila, minha filha caçula. Ela que mandou isso. A Karine, eu quero ver, hein? Estou mandando mensagem aqui até agora, tá? Sim. Então a gente vai estar sempre junto e misturado. O que mais? O futuro? Ah, o futuro, gente. O futuro só Deus sabe. Não tenho essa ambição, não. Uma coisa que eu quero muito é ter uma casa na roça, porque a gente vai ficando velha e não dá muito pra trabalhar, então é melhor ir morar na roça. O meu futuro vai ser na roça. É. Tô pensando muitas vezes, falei, gente, vender meu apartamento, comprar uma chácara, alguma coisa assim, plantar, sabe? Eu tenho vontade disso. Não falar que eu adoro terra, adoro mata, adoro bicho, não, mas é uma coisa pro futuro. Eu acho que eu já vivi tudo. Eu tipo assim, eu agradeço muito a Deus pelo eu ter chegado até aqui, e tudo que eu quis eu consegui. conquistei tudo que eu queria, tenho minha casa, tenho meu trabalho. Então, tipo assim, tudo que vier daqui pra frente agora é lucro. Sim. Posso dizer assim, já vivi bastante, quero viver até ver meus netos crescer. Tá bem no início. Não quero chegar muito velha caquética, porque eu falo, ficar velha e chata eu não quero. Se eu chegar nos 90 com essa cabeça que eu tenho hoje, eu vou estar feliz. Sim. Não quero ganhar nenhuma velha resmungona, não, mas eu quero chegar, ver meus netos crescer. Eu acho que ficamos por aqui. Sim, qualquer coisa me chama. Fica à vontade, assim, se quiser acrescentar alguma coisa. Não, eu quero só agradecer, gente. Foi muito bom estar falando com vocês aqui. Olha, gente, eu acho que o respeito, em qualquer lugar, não precisa nem ser só aqui na vila onde a gente mora, não. Eu acho que o respeito em primeiro lugar. Eu acho que no dia a dia da gente tem que ter o respeito. Aonde começa o meu, aonde termina o seu. Se isso acontece, o lugar fica muito melhor. Precisando, a gente tá ali, ó, só descer a rua, acha a gente lá na Atlanta com a Pavão, tá? Vai ser muito bem recebido lá no salão, no bar. Um beijão da tia Lê pra vocês. O tempo faz tudo valer a pena, e nem o erro é desperdício. Tudo cresce e o início deixa de ser início. Essa história foi produzida pela Pai e Bola, agência de histórias. Somos uma produtora de podcasts localizada na Vila Semig, no Barreiro de Cima, em Belo Horizonte. Quer somar com a gente? Então chega mais, porque a Pai e Bola é feita por quem quiser. Se você está afim de aprender com a gente como gravar, editar, quer contar sua história, ou conhece histórias que você acredita que deveriam ser contadas aqui, fica ligado nas nossas redes sociais, deixa mensagens ou comentários que a gente vai conversando. Nós estamos no Instagram como Pai Bola Barreiro e no Facebook como Agência Pai Bola. Muito obrigado pela sua escuta. Ela é muito importante pra gente.